E entretanto eu percebi-se que estava um barco parado, onde não conseguia, com a minha embarcação, seguir para a frente. Onde tive o alerta de homem ao mar. Eu tentei ver se realmente era verdade ou não, e quando me deparei com o senhor mesmo dentro de água, um pouco aflito, atirei-me de imediato, sem hesitar, onde ele resistiu. Ele não queria ser salvo, porque dizia que já era tarde demais, porque ele já estava a largar água pela boca e pelo nariz, já devia ter engolido muita água, e ele estava a sentir que não estava a resistir, não é? Então resistiu várias vezes para eu largar, dizendo para eu largar, que não valia a pena. Nunca desisti e consegui tirá-lo da água. Depois teve manobras de reanimação, paragem pulmonar, a fim de 9 dias faleceu. É um momento que fica marcado para o resto da vida? É um momento que fica, sim, para o resto da vida, por dois motivos. Primeiro, por orgulho. Segundo, uma mágoa por o senhor falecer. E depois, como eu passo ali diariamente, não me consigo abstrair do que aconteceu. Então fico um pouco triste da situação. Tenho uma mágoa de a pessoa não ter sobrevivido, além do meu esforço total. Não é? Este prémio, de certa forma, uma surpresa recebê-lo? Sim, sem dúvida, porque eu não estava à espera de me chamarem para vir a receber isto. Não estava à espera de maneira nenhuma.